Fire. Salvador, boa tarde, voo no 648, passo externo, baixado travado. Voo no 648, continua em aproximação. Vento no 0 graus 099, aguarde autorização para pouso. Aguarde, 48. Voo no 648, autorizado pouso pista 10, vento no 0 graus 099. Autorizado pouso 648. Que declara 2-1, mantém a perna contra o vento da 1-0, aguarde instruções para cruzamento do campo. No 648, informa o tráfego, o Tiari 150, mantendo a perna contra o vento da 1-0, não vai interferir com seu pulso. Charlie Serratango, final de 2 milhas, o Charlie Serratango. Charlie Serratango, faça um 360 pela esquerda, reposta receptando o final da 17, devido a uma aeronave na curtíssima final da 10. Ciente, 360 pela esquerda, Charlie Serratango. Zero. Salvador, bom, boa tarde, né, 6321, informação Quebec. 6321, sobre a Brasília. Prossiga. Só um minutinho, Copa Brasília. É pra Brasília, tô aguardando. Deixa autorizado o plano pra Brasília, nível de voo é o 320, via Peruíski, Upper Zulu, 17, Upper Zulu, 17, subida, Arbor Elefa, concluindo a direita após a decolagem, 5110 é o código, 1208 é o controle. Subida 320 para Brasília, na Arbor Elefa, Upper Zulu 17, 5110 o transponder, 12080 é o controle. Para 249, vamos pegar a linha. Ok. Luiz, autorizado o cruzamento do aeródromo, reporte de Vanduíche da 1028. Autorizado, após o cruzamento, pro de Buraquinho, Bravo que Luiz. Voo no 648, no solo 24, livre vestido à direita, chama o solo 1219. Direito, chama 219, 648. Cara de 1859. Para prover o sequenciamento, condições de manter essa velocidade até próximo do externo? Positivo. Afirmativo, então, sobre vetor para sequenciamento, vai covar agora a direita na porra 055, né? Só para o intercept PLS. Direita 055, encontrar no localizador, câmbio do... Trip 5491, redução para 2109, nós, Trip 5491. Ciente, 2109, 5491. 4462, estabilizado. Tango no solo, aos 25, confere parte a 5. 1396, desce até o 700, 060. Autorizado 060, 1396. Ciente da frequência livre. Confirme. Entendido, Kilo Alfa Romeo, boa, prossiga. Salvador, boa tarde, azul 4462, passando externo, pista 10. Azul 4462, que tinha aproximação, resposta de pouso baixado e travado. Está baixado e travado, 4462. Que Quilômetro Romeu. Tony, Ocean 63, 1-4, vai atingir 3.000, pode descer para 2, está autorizado o procedimento? 2.000 pés livre, aliás, 615. 2.000 pés, 615, 1-3, 1-4. 1-3, 9-6, virtua sequenciamento de tráfego. Esquerda agora na Proa Norte, limitado pelo localizador, 3-9-6. Nessa Proa, autorizado até o 50. Tira Proa 0-3-6-0, limitado pelo localizador, autorizado até o 50 nessa Proa, 1-3-9-6. Já reportado, é travado. Azul 4462, autorizado pouso Vistama 0, vento 1-10 graus, 1-0 norte, Canegal 0-5. Vira pouso na 10-4462. O código transponder é o 0171 e o controle 120.8. Bravo, que Luiz e corredor forte, meu pai, me escuta. Correto, ativamento da taxa de colagem, agora é para a torre 18.6. 7 Tango Zulu, direito na Proa 065, autorizado a Proa 065. 3549, vindo indicado. 035491. 2 para 1180, número 4 na aproximação. Vetor sequenciamento esquerda para 080, limite 10 milhas. 080 com 180, ou 35645491. Prossiga aqui, Alfa Romeo. Sim, já tá bem bravo. Estabilizado, 6314. 6314, chama a torre agora, 118.62. 18.6. Controle Salvador, 3192. Tila para Romeu, controle. Do través de Paripe, vai com vara direita para ingressar no corredor Interlagos, até atingir o corredor forte. Controle, confirme a proa do 5491. 6314, tráfego avisado, aguarde direção para pouso. Guardando, 6314. Confirme. Bom, 1396, mantendo a proa norte, nível 050. Curva agora à direita na proa 035, novo limite 10 milhas. Direita proa 035 por 10 milhas, 1396. Pouso na pista 1-0, Oxalé 63, 1-4. Sete, boa tarde, informação papá. 5627, autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Subida pouco Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5114 é o código, 1208 é o controle. 190 autorizado, decola 1-0, curva esquerda, saída pouca Jamos. Aciona 5114, controle 1208-35627. Correto, chama para pushback acionamento. Chamara. Né? 5491, curva agora à direita na Proa 160. Nessa Proa autorizado ILS com 1015, desce para 2000. Direito ou não é a 0 com 2000 com 1015, 3549. Redução para 210 mais 1807, é o número 5. Reduzindo 110, 187. Alfa Romeo, modifique seu transponder para 0220, quilo Alfa Romeo. voo no 316 pro 035 10.000, senhor. VIP 5491 reassume Duna. Reporta estabilizado. Duna vai reportar estabilizado o VIP 5491. No 396 reassume posição Duna. Autorizado LS, DS 2015, reporta estabilizado. Direita pro de Duna, autorizado 2000 pés, reportará no LS, no 396. Juliette Tango Zulu, uma milha e meia para Simbra, ao estabilizar, chama a torre 118.600. Torre, o Oceano é 6314, a gente gostaria de informar que aqui bem em cima da cabeceira a gente acertou um pássaro que bateu em cima aqui no nosso vidro, aí não sabemos se pode, pode ter ficado aqui em cima da pista. Ouvi a mensagem? Atropelamos um pássaro aqui em cima da cabeceira, não, sabe, não sei se pode ter ficado em cima da pista. Bom, 807. E a 327 da Oxavém que chamou para cópia. É que tá muito baixinha a ligação, tá ok? Tô corrigindo a frequência, a transmissão. Tá autorizado o plano para Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677. Subida da El, letra Ilhéus, como primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponde 5102 e o controle em 120, decimal 8. Situa óbito agora, com curva pela esquerda, sobre a posição Duna, o 5491, descendo para 2000. 2000 com órbita pela esquerda, o TRIP 5491. No 396, copia a informação repassada ao TRIP. Afirmativo, podemos manter 3000 e órbita sobre Duna também? Afirmativo, 3000 e órbita em Duna. Entendido, não resolve mesmo. Solicitado sem pelo. Órbita pelo, desce até 4000 pés com 1015, 1807. Órbita em pelo, descendo para 4000, 1807. 3192, prepare órbita sobre a posição Itape, mantendo o nível 50, 3192. Ok, mantendo 50, preparar órbita em Itape, já reduzindo 210 mais. Apenas confirmando para o Gono 396, órbita pela direita ou pela esquerda sobre a Dona? Pela esquerda, Dona, o 396. Conforme a carta pela esquerda, gente. Obrigada. Eu. Alô, Gatã. Foi. Bom. Tu já cola agora? Bom. Dá tempo ou passei pra te dar um beijo? Bom. Altímetro 1015 é porte no ponto de espera, taxi Oscar. Então, vamos programar a hora, tá em bom, já reduzindo. Orbita Bonf, no 060-3217. Bonf 060-3217. Tango Zulu no solo de Salvador, 35, a intenção é para 3, confirmando. Afirmativo, primeira esquerda Lima, mantém a posição na Taxiway Lima e chama o solo em 121, décima 9. Já estamos no táxi autorizado ao cruzar o pátio principal até o pátio 3. Autorizado ingresso, pátio principal até o pátio 3. Alfa Romeo Salvador. Kilo Alfa Romeo Salvador. Tá 3192. 92. Efetua a órbita ITAP ainda? Em órbita ITAP com curva pela esquerda, dando 50. Positivo. Vai iniciar em mais 3 milhas. Quilo Alfa Romeo, controle? Do Alfa Romeo, controle? 35491 no controle? Prossiga ela. Ok, vento agora para livrar um tráfego que não está na minha escuta, mantendo no 1500 pés. Vai curvar agora à direita na rua 325. 325 direita, aguardando um limite até passar do tráfego. 325 à direita, está visual com o tráfego à nossa esquerda aqui. Está visual com o tráfego, consegue manter esse controle geográfico mesmo? Não, negativo. Ok, então curva à direita na rua 325. 325. Espera em TAP 050, tá 3192. 792. Torre Salvador, eu passarei no 2231. Passarei no 2231, prossiga. É, muito boa tarde, nós temos aqui informação Quebec, estamos com o centro ainda, livramos agora o 290. É, só por gentileza, me parece que houve uma colisão com o pássaro, né? Afirmo. Teria alguma previsão? Demora seria grande ou não? Negativo, estamos acabando de liberar a pista agora, ok? Opa, muito grato então. O centro havia solicitado aqui que reduzíssemos, podemos aqui reassumir então, né? A velocidade normal? Suficiente, isso é com controle, ok? Ok, ok, muito bem. Nada. 245, grato. Estimativa, atenção todas as aeronaves, a pista agora está liberada. Vamos aproximar primeiro o trip. Segundo na sequência será o gol no 396, gol no 807, TAM 3192 e por último 3217. O ponto de espera, ok? Temos um sequenciamento grande agora para 190. Esse perfil de saída é conflitante, ok? Então, PA10. 149, uno esquerdo na proa 150. Esquerda 150, grata. Kilo Alfa Romeo, controle. Sete nesse ano do lado, tem Bosch para 6000. Afirmativo. Mandou boa tarde, o M5729, qualquer dia. 5491 no trip, reassume na proa de Duna, autorizado a Lenço. Ciente, Duna. Autoriza a proa do externo para o trip 5491? Autorizado, reporte estabilizado. Ciente, vai reporte estabilizado. Controle de Salvador, é o Kilo Alfa Romeo. Kilo Alfa Romeo ingressando nos corredores visuais, reporta corredor forte. Até o deputado de Paripé na sequência, corredor forte. Condições de voar visual na proa 090. Você não me escuta? 63-04. Teve algum dano à aeronave com a colisão do pássaro? Acreditamos que não. A manutenção vai dar uma checadinha aqui. Foi um pouco acima do para-brisa. Acreditamos pelo ângulo que ele bateu e onde ele bateu que não. Mas a manutenção vai olhar aqui. Ok, obrigada. Nada. Toro para sequenciamento. Última curva esquerda na proa 210. Limite dessa proa será de meia dúzia de milhas. Tem Freira Show, alguma coisa lá na pista? Achou sim, achamos os Freira Show, os restos mortais da ave e já recolheu. Ok, obrigado. 7 subventou para sequenciamento, esquerda na proa 240, limitado pelo limite 10 milhas. Esquerda 240, o gol 807, limite 10 milhas. 3192, subventou para sequenciamento, esquerda na proa norte. Limite dessa proa localizador 3192, mantém o sinal. 3192, proa norte, limitado pelo LOC. 3192. Desce para 2000? Mantém o 50. 50, positivo. 3192. Salvador, web 5729. Web 5729, desce até o 070. 070, não. Pulo 396, reassume na proa de Duna, autorizado LS 2000 pés, 1015, reporte estabilizado 396. Esquerda, proa de Duna, autorizado LS, reporte estabilizado 396. Pulo 807, reassume, confirmando, completa a curva esquerda na proa 190, limite localizador, 807. Esquerda 190, limitado pelo curso, mantém 4000? Mantém 4000 ainda. Inicialmente alinha e mantém a cabeceira 97. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Onda trip, continua aproximação, altímetro 105, continua aproximação, reporte no externo, baixado travado. Vai reportar o externo, baixado travado. Descendo até o 70, 2231. 5627, pushback acionamento. Aguarde 5627. Aguardará. O senhor tá aqui, tá no pátio 3 ou pátio principal? Pátio 3, senhor. Pátio 3 autorizado. Autorizado, 5627. Proa 200 inicialmente, limite localizador. Nessa proa desce para 2000 pés, o TAN 3217. Direita 200, limite lock, desce 2000 na proa 3217. O 3192, limitado pelo LOC, né? Inicialmente sim. Positivo. Pode descer um 87? 3000 pés no 87. 3000, 87. 3192, novo vetor, agora à direita, na proa 055, limite 5 milhas, 3192. 055, limitado 5 milhas, 3192. Do limite do 1807 ao curso. 1807, confirmando, mantendo a proa ainda, o novo limite será de 3 milhas. Ok, vai manter a proa, guardando o novo limite. Estamos no táxi autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar a torre em 18.6 para o cruzamento. Salvador, boa tarde. Meu nome é Patrão, vem da Quebec, autorização para a Intel. Será que chamou o solo Salvador? Sou 1649, autorização para a Intel, vem da Quebec. 649-5, Copilhão. 3192 já cruzou o localizador. 3192 reassume Duna, autorizado LS 2000 pés 2015, 3192. 3192, Duna. Tribo 549, no confirmo baixado e travado. Afirmo, baixado e travado. Tribo 549, autorizado pouso Bistoma 0, vento 090 graus, 09 nós, que legal no 0 no 5. Autorizado pouso, Tribo 549, Duna. Salvador, tripe 5627 para o táxi, 74 a bordo, 340, Altena Recife. Copiei, 74, Recife, qual a autonomia? 340. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chama torre 5627. 1649, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus 240 via Golf 677. Subida da El, Leda, Ilhéus. Curva direita após a decolagem. 5064 é o código, 1208 é o controle. 240 Ilhéus via Golf 677. Roda 190, subida da El, Leda, Ilhéus. 5064, controle 1208. Solo 5491 livrando. 1649, correto, chame para pushback acionamento. Remata, não. Falou, chame a 321 na remata para pushback acionamento. Trip 5491, autorizado táxi, Alfa Quilo Paz 3. Alfa Quilo 3, grato. Ou chame 6321, puxa aciona remoto no 3, chame 3 de táxi. Livre posicionamento, chama táxi 63. Vamos também a 6321, chame 6327, se aguarde. Solo, tá 3155, autorização Guarulhos. 3155, tá autorizado o plano para Guarulhos, 340 via Pêssulo 44. Subida da El, Leda, Eudes, curva direita após a decolagem. 5113 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêssulo 44, saída da El, Leda, voo direto Eudes. Controle 208, eu vi com o Tantor 5113. Correto, chama para pushback acionamento. 2, 3, 1. 6, 3, 2, 7, puxa acionando 1, nós já aprendi esse táxi. Tempo de espera da onda 0. Tempo de espera 5627. LS 392. 92, chama a torre agora 118.6. 18.6, 392. Boa. É no baixado travado que é pra vista, 1807. A torre agora 118.6, 12.807. Relógio. 07, boa tarde, cruzando 1.100 metros. Boa noite, 07, confirme o trem de pouso baixado e travado. Afirmo. Boa noite, 07, com aproximação, agora esterilização para pouso. Aguardar, 1807. Torre tá 392, boa.